de batalha, luz. Lugares celestes, os inimigos só procuram falhas. Para entrar no templo do general que é santo, lançam dardos inflamados por todos os cantos. Mantos, por serem brancos, querem manchar. Mas o pelotão dos escolhidos vai marchar. Primeira guerra, segunda guerra mundial, não se compara mediante ao juízo final. O terror será global. Terroristas eloquentes em função de armamento letal. Marionetes, ciborgues do inferno. Suas medalhas e diplomas não te livrarão do fogo eterno. Conspirações pela luta do poder. A cúpula dos opressores vai apodrecer. Aqui é o Wilson e convocados. Não negue teu chamado, senão será negado. De que lado você vai ficar? Escolhido como um trigo, um joio que só quer se camuflar. Virou alvo, prezado predador. Corrompeu-se em fogo estranho. Aqui não tem desertor. Morte, vida, vitória ou desonra. O soldado que é sábio diante do trono honra. Convocado para a linha de frente. O nosso comandante é o general onipotente. Morte, vida, vitória ou desonra. O soldado que é sábio diante do trono honra. Convocado para a linha de frente. O nosso comandante pisará sobre a serpente. Quebrando barreiras, rompendo falsas bandeiras. Escolham suas armas, lutando firme sobre as trincheiras. Levantem todos vós que estão cansados. Eleve os olhos para o monte, serão resgatados. Para cumprir sem abortar a missão. Espalhando como um vírus a mensagem da salvação. A seara está madura, é hora da colheita. Chamem os ceifeiros e toda geração eleita. A porta estreita não vai alargar. Se por ela for passar, vai ter que se esforçar. Guerrear sobre o vale da sombra, totalmente protegido por aquele que te sonda. Esquadrinha, mapeia e todos os inimigos com as chamas incendeia. É o justiceiro, virá como um trovão, onde todos ouvirão e todos avistarão. E a terra será tomada, vista sua farda, é hora da alvorada. Morte, vida, vitória ou desonra. O soldado que é sábio diante do trono honra. Convocado para a linha de frente. O nosso comandante é o general onipotente. Morte, vida, vitória ou desonra. O soldado que é sábio diante do trono honra. Convocado para a linha de frente. O nosso comandante pisará sobre a serpente. E as profecias se lançam por todos os ares. Armamento bélico, bombas nucleares, prejudicando todo ecossistema. Assassinos do equilíbrio não escaparão da eterna pena. O fio da espada espera em prontidão. A grande voz da justiça explodirá como um vulcão. E suas patentes de ouro reluzente, radiando luz, quebrarão todas as correntes. Virando cativeiro dos prisioneiros. Loucura para os sábios, últimos serão os primeiros a seguirem a glória. E no final da batalha o brado será de vitória. Adolf Hitler, Saddam, Osama Bin Laden. Mortos, fugitivos, condenados à listagem. Mentes más que maquinam mal ao próximo. Lançam a semente, com o tempo serão os próximos a sentirem tudo que passaram. Procurar o mal e o bem desonraram. Esteja pronto, respeite, não é jogo. No campo de batalha não haverá cessar fogo. Morte, vida, vitória ou desonra. O soldado que é sábio diante do trono honra. Convocado para a linha de frente. O nosso comandante é o general onipotente. Morte, vida, vitória ou desonra. O soldado que é sábio diante do trono honra. Convocado para a linha de frente. O nosso comandante pisará sobre a serpente. Morte, vida, vitória ou desonra. O soldado que é sábio diante do trono honra. Convocado para a linha de frente. O nosso comandante é o general onipotente. Morte, vida, vitória ou desonra. O soldado que é sábio diante do trono honra. Convocado para a linha de frente. O nosso comandante pisará sobre a serpente.